Então, Vita, eu trabalho com venda de packs e se você se interessar em ver alguns dos meus vídeos, eu posso estar te mandando a tabela de preços.